A Secretaria de Assistência Social já iniciou o projeto piloto de implantação da Faculdade Integrativa para a Terceira Idade. Cidadãos de Gaspar acima de 60 anos poderão participar do projeto de forma gratuita. Para sabermos mais detalhes sobre esse projeto, vamos conversar agora com o secretário municipal de Assistência Social de Gaspar, Santiago Martinávia. Um grande projeto, um projeto que já acontece em Palhoça, Itajaí, Blumenau também junto à FURB. Nós estamos trazendo um grande projeto para o nosso município, que é um projeto que vai destacar a qualidade de vida da pessoa idosa e, consequentemente, vai trazer para a nossa secretaria muitas alegrias. Secretário, as inscrições iniciaram nesta segunda-feira. Perfeito, Gil. Nós já tivemos 13 inscritos na primeira manhã, né? Na manhã dessa segunda-feira. E o importante, você ouvinte, é que é por ordem de inscrição. Os 25 primeiros, então, ainda temos algumas vagas, mas são limitadas. Por quê, Gil? Porque a gente está iniciando um projeto piloto. Esse projeto piloto a gente está planejando para 2020 expandir, tem dois campos diferentes. O primeiro campus e o inicial está sendo projetado para a Bung, vai ser na Associação Bung, e para o ano que vem a gente já quer expandir isso para dois campos. Secretário, para o ouvinte, para a pessoa interessada em entender melhor esse projeto, qual é o principal foco desse projeto? O foco é destacar as questões para o envelhecimento ativo e para a pessoa idosa acima de 60 mais, hein? Ter uma vida saudável, ter conhecimentos, trazer para nós, resgatar memórias do passado, como era antigamente, e se atualizar como é hoje, que dicas de saúde, fazer atividades físicas, caminhadas, alongamentos, jogos esportivos, né? Inclusive nós temos o professor José, que vai ser o professor das atividades funcionais. Então, a nossa principal meta, Gil, nós que já estamos nos encaminhando, daqui a pouco já seremos também idosos, de ter boa qualidade de vida. Porque hoje, gente, mudou. Antigamente a pessoa vivia até os 60, 65. Hoje mudou a faixa etária das pessoas. Hoje é 80, 90 anos. Então nós temos que viver. Quando você chega aos 60, você está no segundo terço da sua vida. Tem mais um terço pela frente, então tem que viver muito bem, uma boa qualidade de vida. E essa faculdade, carinhosamente intitulada de FIT, Faculdade Integrativa da Terceira Idade, vai promover isso. Secretário, devido ao aumento da expectativa de vida do brasileiro, Gaspar também, é claro, entrou dentro desta estatística. Quantos idosos hoje a Secretaria atende aqui no município de Gaspar? O Gil, mensalmente nós atendemos 1.000 idosos, só que nós temos já dados que Gaspar chega aos 5.000 idosos. Então ainda tem uma grande parcela da população para a gente estar trabalhando junto com eles, promovendo ações. Nós já temos várias atividades no Centro de Convivência do Idoso, ali no bairro Coloninha. Nós temos os grupos, 15 grupos espalhados pelos diferentes bairros do município, e alguns projetos, como o projeto de ginástica e o projeto de hidroginástica, que atendem, então, esses grupos espalhados pela nossa cidade. Secretária, a Faculdade Integrativa funcionará em que dias da semana? A faculdade serão 2 dias por semana, à tarde, nas segundas e as quartas-feiras. Os alunos terão transporte gratuito, assim como as aulas e as atividades da faculdade totalmente gratuitas. E após esse primeiro semestre, a nossa equipe, coordenada pela nossa diretora-geral Elaine Guimarães, se reunirá então para a gente fazer os ajustes e 2020 começar com tudo o segundo semestre dessa faculdade. Quem ainda desejar fazer parte desse grupo terá até o dia 19 para fazer a inscrição. Perfeito, Gil. Só que a gente já alerta aos ouvintes que é por ordem de inscrição. Então, pode ser que hoje, meio-dia, já estejam preenchidas as 25 vagas. A pessoa vai ter que se preparar para o ano que vem, início do ano que vem, para as matrículas, então, de 2020. Nós conversamos com o secretário municipal de Assistência Social de Gaspar, Santiago Martinávia, nos falando sobre o projeto piloto de implantação da Faculdade Integrativa para a Terceira Idade. Da Secretaria Municipal de Assistência Social, Gil Dias, para a Rádio Sentinela.